que você não disse a verdade? Por que agiu com tanta falsidade? Por que mentiu pra mim e não me disse que já tinha outra pessoa? Pior que agora já tô envolvido. Pior que agora sem você não vivo. Pior que você sabe, é por isso que fica brincando comigo. Me abraçando e me beijando, me iludindo e me enganando. Diz qual é, porque eu não quero mais ficar vivendo nesse jogo. Ligando pro meu telefone, mas toda vez troco meu nome. Diz qual é, se vai ficar comigo ou se vai embora. Porque eu quero um amor só meu, sem outra pessoa, só você e eu. Te amo e não quero mais te dividir. Chega desse bem me quer ou mal me quer. Tem que decidir. Verdade, agiu com tanta falsidade. Mentiu pra mim e não me disse que já tinha outra pessoa. Pior que agora já tô envolvido. Pior que agora sem você não vivo. Pior que você sabe, é por isso que fica brincando comigo. Me abraçando e me beijando, me iludindo, me enganando. Diz qual é, porque eu não quero mais ficar vivendo nesse jogo. Ligando pro meu telefone, mas toda vez troco meu nome. Diz qual é, se vai ficar comigo ou se vai embora. Porque eu quero um amor só meu, sem outra pessoa, só você e eu. Te amo e não quero mais te dividir. Chega desse bem me quer ou mal me quer. Tem que decidir. Quero um amor só meu, só você e eu. Te amo e não quero mais te dividir. Chega desse bem me quer ou mal me quer. Tem que decidir. Tem que decidir.